Vamos lá. Texto bíblico de capítulo 8, versos 28 a 30. Texto que eu particularmente gosto bastante. Aliás, todo o capítulo da carta aos Romanos é belíssimo, vale a leitura, comentando sobre o fato de que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei da graça nos livrou da lei rígida, que consistia em cumprimentos minuciosos de certas determinações, e o apóstolo Paulo vai desenvolvendo essa nossa dependência de Deus, do Espírito Santo, o fato de que nós somos filhos, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Depois fala sobre esse texto que nós estamos com ele em mãos aqui, na sequência fala sobre a vitória que nós temos em Deus. É um capítulo belíssimo. Se você puder chegar em casa ou durante o resto dessa semana, abrir Romanos 8 e ler o capítulo inteirinho, são 39 versículos. Não é tão longo assim. É um capítulo maravilhoso, vai valer a leitura, sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos ler apenas três versículos, são esses que você tem em mãos, e eles dizem assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Nós estamos chegando ao fim hoje de uma pequena caminhada que nós iniciamos a partir da nossa segunda reunião aqui. A nossa caminhada teve como tema principal o desafio da ansiedade. Falamos muito sobre a ansiedade e quais são os fatores geradores de ansiedade nas nossas vidas. Falamos que a diferença entre nós não consiste em um grupo de pessoas ansiosas e um grupo de pessoas não ansiosas. Mas a diferença entre nós consiste na maneira como nós lidamos com a ansiedade. Todos nós temos algum nível de ansiedade. Eu disse lá naquele nosso segundo encontro, ou terceiro, alguma coisa assim, que há um tipo de ansiedade, um nível de ansiedade em nós que é absolutamente positivo. É aquela ansiedade que, por exemplo, faz com que eu entre num quarto escuro com algum cuidado, sem entrar correndo, mesmo que o ambiente me seja sobejamente conhecido. Eu não entro nem num lugar que eu conheço bem correndo se eu não tiver visão adequada do ambiente, das coisas que ali estão. Por quê? Porque eu posso me machucar. Eu posso errar o cálculo. Eu posso não saber que há alguma coisa no chão que normalmente não está ali ou que não deveria estar ali. Então, essa ansiedade, que significa cuidado, um certo receio em relação ao diferente, ao novo, àquilo que pode oferecer algum perigo, é positivo nas nossas vidas. A ansiedade não é de todo mal. Por isso que Deus nos deu essa capacidade de ficarmos ansiosos. Por isso que Deus nos fez assim, com algum grau de ansiedade. O problema é quando essa ansiedade extrapola os limites. O problema é quando ela se torna não um cuidado, mas uma estagnação. O problema da ansiedade não é quando ela nos faz cautelosos, mas quando ela nos faz covardes. Esse é o problema da ansiedade. Quando, ao invés de agir com prudência, eu deixo de agir. Porque viver é agir. Karl Barth diz, viver é agir, mesmo quando, de vez em quando, um deixar de agir. Toda vez que eu deixo de agir, eu estou negando a vida. E estou dizendo, eu não tenho coragem para fazer o que precisa ser feito. Tenho medo dos perigos que vêm pela frente, do que possa acontecer. Não é? Vivo, mas vivo mal. Vivo como quem está aprisionado. Essa ansiedade que tira do meu coração a determinação, a certeza de que eu posso viver, construir, produzir, amar, me relacionar, essa ansiedade é complicada, precisa ser superada, precisa ser vencida. E é o que nós temos falado aqui, eu estou fazendo apenas uma rapidíssima recapitulação, até porque nós vamos encerrar hoje essa nossa pequena trajetória, não é? Falamos ainda que essa ansiedade tem fatores que a motivam. Fatores geradores de ansiedade, como nós temos chamado. Falamos sobre o medo e nós dedicamos dois encontros nossos para falarmos sobre medo. O medo como fator gerador de ansiedade, um medo de um sem número de perigos, tanto externos como internos à nossa personalidade. Falamos sobre os conflitos. Dedicamos uma reunião aqui para falarmos sobre a administração dos conflitos, como lidar com os conflitos que enfrentamos no dia a dia. Falamos sobre frustrações. Dedicamos uma reunião também para esse tema das frustrações, como superar frustrações. Frustrações não superadas geram ansiedade. Por quê? Porque o passado se transforma em presente e ameaça a construção do futuro. Nós falamos muito sobre isso. Aliás, foi um dia bastante importante para nós aqui, pelo menos para mim, eu saí daqui com o meu coração muito desafiado a viver. Porque às vezes eu falo as coisas aqui, mas eu saio daqui um pouco incomodado, porque eu digo, eu preciso viver isso, não falar isso. Porque falar é fácil, viver é que é o drama, não é? Eu estava comentando hoje na tarde com as mulheres que às vezes o que eu falo é exatamente o contrário do que o que eu fiz ontem. Ontem eu vivi um dia de profunda ansiedade em algum momento do meu dia e deixei certas frustrações me abaterem acima até da medida necessária. E aí eu, hoje falando sobre algumas coisas nesse sentido para as mulheres, eu pensei comigo, puxa vida, eu preciso pôr isso em prática. Preciso viver isso. Porque falar não é a grande dificuldade. O mundo está cheio de gente que sabe muita coisa sobre um monte de assunto. O problema é quem ponha isso em prática. O problema é quem viva essas coisas todas. Solução para o mundo todo mundo tem. O problema é quem arregace as mangas e solucione alguma coisa de fato. Todo mundo sabe como resolver o problema da cidade de Maringá. O problema é arregaçar a manga e começar a ser solução. Eu estava lendo um texto do Ed Renekiewicz, que é um pastor que eu admiro bastante, é um pastor batista, que é pastor batista da igreja em Água Branca, na cidade de São Paulo. E ele estava dizendo que quando você não é parte da solução, você é parte do problema. Isso é verdade. Quando nós não somos parte da solução, nós somos parte do problema. E a gente tem sentido falta de gente que seja parte da solução, não é? Faz falta para o nosso dia a dia, nessa nossa geração, gente que seja parte da solução. E eu quero isso, eu sei que você quer isso também, e às vezes eu sinto falta de viver certas coisas no meu dia a dia, na minha vida, colocar certas lições em prática. E aquele dia das frustrações eu saí daqui muito motivado a colocar tudo aquilo em prática. Depois nós dedicamos dois encontros para falarmos sobre desejo. Inclusive o encontro passado, o último, sobre o desejo de sermos pessoas melhores. Falamos sobre os dois lados do desejo, né? Os desejos que nos prejudicam, que nos afastam de Deus, desejos do orgulho, da ambição, da ganância, e ontem, na quarta passada, sobre o desejo de sermos pessoas melhores. E eu também saí daqui desejando ser uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Saí mesmo. Achei que foi muito bom o nosso encontro na quarta passada. Não sei se você concorda comigo, mas eu achei que foi muito bom. Eu saí daqui realmente desejando ser uma pessoa melhor e lidar melhor comigo mesmo e com tudo aquilo que eu sou e represento diante de Deus. E aí hoje o último ponto desses cinco, então, que eu comentei, fatores geradores de ansiedade, que é a ausência de sentido, a falta de sentido ou um anseio por sentido na vida. Não é só o medo, o conflito, a frustração e o desejo que geram um comportamento ansioso, mas a necessidade de encontrarmos sentido para a vida também é fator gerador de ansiedade. Eu costumo dizer que o homem, em geral, faz três perguntas básicas a respeito da existência. Primeira, para onde nós vamos? Eu acho que eu já comentei isso aqui em algum momento. Para onde nós vamos? Qual que é o desfecho da nossa história quando os nossos olhos se fecham para essa vida? Isso é uma pergunta tão básica que até crianças a fazem. Você leva o seu filhinho de 7 anos no velório do seu avô ou do seu pai ou da sua mãe e a pergunta que a criança faz quase que naturalmente é: para onde a vovó foi, pai? Para onde o vovô foi? Para onde o seu vovô foi? Para onde essa pessoa foi? Essa é uma pergunta que as crianças já conseguem elaborar. Para onde vamos? O fato de a morte fazer parte da nossa vida no dia a dia gera automaticamente essa pergunta no nosso coração. Nós queremos saber para onde que nós vamos. O que que acontece depois da morte? A vida depois da morte? Eu nunca esqueço uma propaganda boba até, né? De dois bebezinhos no útero. E aí um pergunta assim para o outro, será que existe vida depois do parto? E aí o outro responde, não sei, nunca ninguém voltou para contar, né? E numa referência exatamente ao que é para nós, né? Existe vida após a morte? Eu não sei, eu nunca ninguém voltou para contar, ou pelo menos em tese eu não conheço bem essa história toda. As pessoas se perguntam isso desde que a humanidade é a humanidade. Desde que as primeiras pessoas povoaram essa terra, essa pergunta sobre o futuro faz parte das preocupações. É um fator gerador de ansiedade, porque a gente tem medo de morrer. Talvez muitos de nós aqui tenham medo de morrer. Eu não sei o que vai acontecer comigo, você pode dizer. Não sei para onde eu vou. Acabou a minha vida aqui, o que será que me aguarda ou não me aguarda? Porque a ideia também de um nada que me aguarde é complicada. Esse nada que, na linguagem de Emmanuel Levinas, contorna a existência, né? É o que vai além da existência, os limites da existência são os limites do nada, isso me assusta mais ainda. Eu prefiro a ideia de um Deus me aguardando para me julgar do que a ideia de um nada eterno, absoluto, que simplesmente me absorva, me consuma e anule a minha identidade. Minha consciência parece dizer que tem que haver algo. Você não se sente assim? Um dia alguém falou para mim, pastor, às vezes eu acho que é como bater num interruptor e apagar a luz. Eu falei, só o fato de você usar esse exemplo já mostra que isso não está resolvido no seu coração. Porque a pergunta é, para onde foi essa energia? No fundo, sempre tem um para onde isso vai. Para onde nós vamos? Qual é o destino eterno? Essa pergunta é básica e ela exige uma resposta. Porque você quer saber, por exemplo, o que você vai fazer amanhã. Dificilmente alguém aqui não tem uma agenda já definida para amanhã. A maioria de vocês são homens que trabalham bastante, né? Com exceção minha e do Radamés, todos vocês trabalham bastante. Né? Todos vocês, menos eu e você, Radamés. A gente não faz nada. Todos nós aqui temos uma agenda, talvez até meio complicada. Não, tirando o Vanderlei também. Tirando o Vanderlei. Um dia eu vou contar a nossa história aqui para esse povo, viu, meu? Tirando o Vanderlei, eu e o Radamés, então. Todos nós temos uma agenda mais ou menos complicada até. Com compromissos para amanhã, para depois de amanhã, para o mês que vem. Alguns já estão pensando no fim do ano, quem sabe. Se você é como eu, você tem lá no seu computador o orçamento do ano inteiro. Eu tenho sempre o orçamento pronto de um ano para frente. Então, quando eu estou com 9 meses no meu orçamento pronto, eu estou atrasado. Eu tenho que ter sempre 12 meses previstos. Ah, você é neurótico. Ou talvez seja, eu tenho um pouco... Minha mulher me acusa disso, né? Fala assim, isso aí vai ficar tudo, certo? Mas eu tenho essa coisa, eu preciso ter os 12 meses ali, saber o que me espera amanhã. Puxa vida, tem que pagar tanta coisa no começo do ano, por exemplo. Como é que eu vou prover isso agora? Como é que eu vou cuidar disso? Vai ter uma entrada? Não vai ter uma entrada? Então a gente se preocupa com o futuro. Se a gente se preocupa com o futuro em relação à nossa vida amanhã, quanto mais a eternidade? É uma preocupação legítima que eu tenho e eu acho que você tem também. Então essa é a primeira pergunta. Para onde nós vamos? Segunda pergunta é decorrente dessa primeira. É uma pergunta automática também. A partir do momento que você consegue formular para onde eu vou, você obviamente formula a segunda, que é de onde eu vim. Quem sabe se eu conseguir descobrir de onde eu vim, eu consiga dizer para onde eu vou. É quase que óbvio, não é? Está indo para onde? Bom, não sei. De onde você está vindo? Bom, estou vindo de lá. Bom, quem sabe você está voltando para lá. Por isso que os autores bíblicos dizem que nós voltamos para o pó porque do pó viemos. A ideia de que eu volto para de onde eu vim. Isso é uma pergunta natural também. Como que eu cheguei até aqui? Uma das coisas que eu tenho trabalhado já há algum tempo, né? Hoje eu estou assim, com a minha memória muito, muito movimentada em relação a coisas que eu já fiz, que eu já li, que eu já escrevi. E eu estava me lembrando de alguns artigos que eu escrevi sobre a integralidade do ser. E um dos artigos chamava Na Integralidade do Ser, o Milagre da Vida. Qual que é a compreensão básica do ser humano, ainda que a gente não admita isso? De uma pré-existência da alma. Não é assim? Por isso que a gente pergunta, por que que eu nasci nessa família? Por que que eu vim nascer nesse país? Por que que uma pessoa nasce rica numa família amorosa e a outra nasce pobre, sem nada, numa família terrível ou com problema de formação física? Por que que aquele nasceu com essa paralisia ou com essa doença e o outro nasce com saúde? E no fundo o que a gente pensa é que Deus está lá no céu com uma prateleira cheia de almas esperando uma mulher grávida aparecer. Aí vem uma mulher grávida lá na Etiópia, Deus olha para a prateleira e fala assim, eu vou pôr essa alma aqui nessa grávida e você vai ver o que é bom para a tosse. E aí tem uma mulher grávida lá na Suíça, em Zurique, e ele fala assim, ah, essa alma aqui merece uma vidinha melhor. E eu defendo nesse artigo que a vida não é pré-existente, mas ela surge na própria concepção. Ou seja, eu sou resultado do meu pai e da minha mãe. Se não fossem os dois, eu não estaria aqui. Eu não poderia ser resultado de nenhuma outra realidade, nenhum outro pai, nenhuma outra mãe. Toda a minha existência foi formada a partir dali. Mas isso não resolve a pergunta existencial, resolve a pergunta natural. A existencial, de onde eu vim como raça, como gênero, quem está por trás de tudo isso? Como é que nós viemos parar nesse mundo? Essa pergunta não se responde tão fácil. E aí a terceira tem a ver com essas duas, que é o que é que nós estamos fazendo aqui? Você nunca se fez essa pergunta? O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o propósito da nossa vida aqui? Então eu quero saber para onde eu estou indo, quero saber de onde eu vim e quero saber o que eu estou fazendo aqui. Porque se eu vou voltar para de onde eu vim, por que que eu saí de lá? Não é uma pergunta? Se eu vou voltar para de onde eu vim, por que é que eu saí de lá então? Vim fazer o que aqui exatamente? É um estágio isso aqui? Isso aqui é um tempo determinado para a gente cumprir certas... O que que é isso aqui? Essa é a pergunta pelo propósito da vida. E essa, apesar de a última, acaba se tornando a mais importante. Porque ela não tem a ver só com a satisfação da minha curiosidade. Ela tem a ver com a maneira como eu vou viver a minha vida. E ela tem a ver com a minha felicidade. O mesmo pastor Ed Renekiewicz diz que as pessoas pensam que a felicidade é um lugar para onde a gente vai, quando na verdade a felicidade é a maneira pela qual a gente vai. Você determina o seu caminhar em função da sua expectativa, ou certeza, ou convicção, ou confiança em relação a qual é o propósito da sua vida. Pessoas sem noção de propósito se tornam amargas e infelizes. Vivem um momento com um sentimento de que precisam tirar o máximo de vantagem do momento. Aliás, esse é o drama da nossa geração. A nossa geração é uma geração que quer tirar vantagem em tudo. Por quê? Porque eu tenho que aproveitar o momento. Carpe diem. Quem lembra dessa expressão do filme Sociedade dos Poetas Mortos? Carpe diem. Aproveite o dia. Curta o dia. Não é? Desfrute o dia. O máximo possível, porque amanhã você não sabe se vai estar aqui. O apóstolo Paulo traduz isso citando um provérbio da época que diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E a vida fica pobre demais. Pobre, porque é o que a gente acaba fazendo todo dia. Quem é aqui que não levanta cedo, sai para trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta no fim do dia, faz as coisas todas igualzinho, vai dormir para acordar no outro dia e fazer tudo de novo? E às vezes você olha para dentro e fala: meu Deus, parece que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Eu tenho 5 anos de ministério e alguns meses. 5 anos e 4 meses de ministério, alguma coisa assim. Eu já atendi, nesses 5 anos de ministério, aproximadamente, eu tenho isso contado pessoa por pessoa, porque eu faço relatório desde que eu comecei como pastor. Mas eu já atendi cerca de 2.000 pessoas com problemas pessoais. 2.000 pessoas. Conversas de 1 hora, que é o que eu separo, para a gente falar sobre problemas pessoais. Eu não saberia dizer isso certamente, eu nunca fiz um registro das razões pelas quais as pessoas me procuram. Mas eu não erro se eu disser que dessas 2.000 pessoas que eu já atendi pastoralmente, porque estavam com problema, 40% usa a expressão: eu estou sentindo um vazio no meu coração. 40%. Pastor, eu estou aqui porque eu tenho um vazio no meu coração. Eu não sei por que eu estou vivo. Eu não sei por que que eu devo fazer o que eu tenho que fazer. Eu não sei qual é o sentido da minha vida. Essa questão acho que já passou pelo coração de 100% de nós. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Para onde eu estou indo, de onde eu venho e o que é que eu estou fazendo aqui? O texto que nós lemos é uma resposta, porque nós estamos falando de perguntas. E é uma resposta da fé. Eu não sei se você já conseguiu reparar nas frases de reflexão que eu pus aí. Já viu? Adoro essas frases. Muito boas. A primeira é de Blaise Pascal, que é um sujeito extraordinário. Quem já leu aquele livro Pensamentos, com certeza se tornou um admirador de Blaise Pascal. Se você não leu, leia Pensamentos de Blaise Pascal. É muito interessante. Blaise Pascal diz isso aí que está nesse texto que você tem em mãos. Só existem dois tipos de pessoas a quem podemos chamar de razoáveis. Aquelas que amam a Deus de todo o coração porque o conhecem e aquelas que buscam a Deus de todo o coração porque não o conhecem. E a segunda frase é de Albert Einstein. Na verdade, eu nunca li nada de Einstein. Pus essa frase aí porque eu a li numa monografia de doutorado que caiu nas minhas mãos certa vez e eu estava lendo. E essa era uma frase de divisão de capa, de capítulo. Virando de um capítulo para o outro, tinha lá uma figura e essa frase. E eu guardei essa frase, achei interessantíssima, mas não saberia dizer onde que isso está, né? Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que vivem acreditando que não existem milagres e aquelas que acreditam que tudo é um milagre. Note, na história da humanidade, as pessoas tentam responder essas três perguntas que nós formulamos hoje aqui. Na história da humanidade, as pessoas tentam responder essas perguntas. Duas respostas se tornaram clássicas, comuns. A primeira diz que tudo não passa de um mero acaso. É a teoria evolucionista. Tudo é um acidente gerador de vida. Fruto de um desenvolvimento descontrolado, desordenado, não planejado. É uma maneira de ver. É uma maneira de ver. Eu, particularmente, não consigo ver dessa maneira. Porque há dois tipos de pessoas, umas que acham que não existe milagre e outras que acham que tudo é milagre. Eu particularmente não consigo ver dessa maneira. Não consigo imaginar o acaso trabalhando. Eu leio muito no sentido de tentar entender um pouquinho a teoria da evolução. Leio bastante, eu não estou falando aqui do ponto de vista só de defender a minha fé. Eu realmente não consigo entender certas coisas. Por exemplo, Paul Tournier, num livro chamado Mitos e Neuroses, fala que um dos enroscos da teoria da evolução é a formação dos olhos. Eu não sei se a gente tem aqui algum oculista, oftalmologista, mas a formação dos olhos. Por quê? Porque o olho é formado de tal maneira que a impressão que se dá é que cada uma das suas partes foi formada por um processo diferente e juntado no final. Isso é muito interessante. Ele explica, eu não sei explicar. Você pode ler lá Mitos e Neuroses ou perguntar para um oftalmologista, quem sabe. Não sei nem se ele vai confirmar isso. Mas eu achei muito interessante a maneira que ele constrói. Tem coisas em nós que não parecem ter se desenvolvido em nós, mas parecem ter sido juntadas depois. Por exemplo, homens e mulheres. Se nós estamos falando de uma evolução de um organismo, à medida em que em algum momento eles se separaram, como é que um desenvolve a mulher, o outro desenvolve o homem e ambos se encaixam tão perfeitamente? Porque encaixa perfeitamente. É uma maravilha isso. E aí você fica pensando, bom, esse acaso tem que ser um acaso muito poderoso. Para a gente ter as flores como nós as temos, os pássaros como nós os vemos, e toda a natureza tão maravilhosa que a gente tem à nossa disposição aí, e tudo isso não passa de um acidente de percurso. Uma explosão inicial deu origem a tudo isso. Mas é uma maneira de pensar, e eu respeito quem pensa dessa maneira. Porque não é gente boba, não é gente burra. É gente que está tentando achar uma resposta. Mas você tem a outra tese, que é a criacionista, que diz há uma inteligência por trás disso. Há um ser por trás disso. Há uma pessoa por trás disso. Isso é fruto de uma inteligência. Isso é fruto de uma ação planejada, organizada, decidida, voluntária, amorosa. Tem um ramo da ciência que fala hoje de um amor altruísta, que estaria por trás da criação, do aparecimento do universo. Tudo isso que eu estou falando não interessa muito do ponto de vista científico, mas o que eu estou dizendo é, são dois jeitos de olhar a vida. Porque as pessoas se dividem entre as que olham a vida de um jeito e as que olham a vida de outro. Eu não consigo dividir as pessoas por problemas. Eu não posso chegar aqui e falar assim, esse lado é o das pessoas que não têm problemas e esse lado é o das pessoas que têm. Valdeci, passa para lá então, que você não tem problema, cara. Eu não posso fazer isso. O que nos diferencia não é que nós temos dificuldades e outros não. O que nos diferencia é o modo como nós nos relacionamos com as dificuldades, com as lutas, não é isso. Tem duas pessoas com problema. Uma resolve enfrentá-lo alegremente, a outra se torna uma murmuradora. Estava lendo na internet um artigo super interessante de uma pessoa que tomou uns tiros num assalto, no braço, nas pernas, talvez na região aqui do abdômen, que estava gerando risco de vida, foi levado rapidamente para o hospital. Chegou lá, os médicos levaram para o centro cirúrgico, foram sedar. No que foram sedar, um dos médicos perguntou, você tem alergia a alguma coisa? Ele disse, tenho. O quê? Bala de revólver. Aí todo mundo ri. E o médico fala, como é que você consegue fazer piada nessa hora? E o sujeito diz, eu tenho duas opções. Me desesperar ou me alegrar. Eu escolho me alegrar. Aí que está. É a maneira como nós enfrentamos. É a maneira como nós lidamos com a vida. Somos os dois tipos de pessoas. Ou os que acreditam que não existe milagre, ou os que acreditam que tudo é um milagre. Os que acreditam que tudo é um milagre, vem Deus por trás de tudo isso. Deus por trás de tudo isso. E aí, se Deus está por trás de tudo isso, Ele deve ter um propósito para a minha existência. Porque note, o que isso tem a ver com a vida prática? Talvez você esteja me olhando hoje e falando, nossa, hoje o pastor está meio malucão. Isso não tem nada a ver com a minha vida. Não, tem, eu vou chegar lá. Lá para umas 9 horas eu chego lá. Eu vou chegar lá. Se você é daqueles que acham que a vida é fruto de um acaso, o acaso não define propósito. O acaso é só acaso. E aí você não consegue definir propósito para a sua vida. Sabe o que você faz? Você vive e deixa viver. Aproveita a oportunidade, ou não aproveita. E se não aproveita, você se martiriza por isso pelo resto da vida. São aquelas pessoas que dizem que a oportunidade é um cavalo selado que só passa uma vez e depois nunca mais. Já ouviu gente dizer isso? Oportunidade é um cavalo selado que só passa uma vez na sua frente e depois nunca mais. Essas pessoas são fatalistas, deterministas. Elas não conseguem enfrentar problemas de fato, não conseguem superar frustrações, não conseguem se alegrar nas lutas, porque elas acham que a vida delas está se perdendo. Se tudo é um acaso, então tudo depende de mim. E à medida em que eu não tenho força para cuidar de tudo a meu respeito, eu me entro em desespero. E a minha vida parece sempre uma bagunça, porque o acaso é meio bagunçado. As coisas vão acontecendo uma depois da outra e nada tem sentido. E as pessoas são infelizes. Quando o nosso ponto de vista é do acaso, porque nada é gratuito nessa vida, irmãos, nada. Nenhuma convicção que você tem vem do nada e entra em lugar nenhum. Tudo faz parte de um programa de compreensão da vida. Quando você entende a vida a partir do acaso, então a sua felicidade depende de você. E como você não é esse super-homem, e como você não está com essa bola toda, e como você não tem o controle de tudo o tempo inteiro, à medida em que alguma coisa sai do previsto, você entra em desespero. E a impressão que você tem é que ali a sua vida começou a se perder. Hoje eu estava comentando com as mulheres que tem gente que a hora que o problema aparece diz assim, ai meu Deus, começou. Já ouviu gente assim? Talvez você já tenha dito isso. Meu Deus, começou. Ai, mas justo agora que estava indo tudo tão bem. Mas bem agora que eu estava conseguindo isso. Ai, onde é que isso vai parar? Ou seja, o problema não vem como uma prova. O problema vem como um desencadear de tragédias. Porque se é o acaso, meu Deus, onde é que isso vai dar? Agora, quando Deus está por trás de tudo isso, então é possível que haja um propósito para a minha vida e que eu tenha ajuda para cumprir esse propósito. E aí não está só nas minhas mãos. Também está nas mãos de um Deus que me fez e que sabe onde eu vou precisar de ajuda. Eu escolhi, irmãos, olhem para mim e prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu escolhi essa opção. Porque aquela em que tudo está na minha mão e qualquer coisa que sair do trilho pode virar uma bola de neve, essa não me traz nenhuma esperança. E eu não gosto de viver sem esperança. Mas que tem um Deus por trás de tudo, que me fez, que sabe quais são os meus pontos fracos e que pode me socorrer e que estaria por trás até das circunstâncias que eu vivo, me traz uma esperança. Um problema não vai me destruir, mas vai me fazer uma pessoa melhor. E eu resolvi enfrentar a vida desse jeito. Os problemas que eu vivo não são fáceis, não são gostosos, não são agradáveis, mas eles não vão me destruir. Eu vou ser uma pessoa melhor em nome de Jesus, porque há um Deus por trás da minha vida. E esse texto fala sobre isso. Paulo escolheu essa perspectiva. Sabemos que todas as coisas, todas significa todas, sem exceção, as boas e as ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso é maravilhoso. Que agora eu enfrente uma luta e ela não é para mim a declaração de que minha vida começou a perder o controle. A minha luta de amanhã não é uma declaração contundente de que o meu trem saiu do trilho e agora eu não tenho mais nenhuma chance de voltar a ser feliz. A minha luta de amanhã é uma declaração de que eu serei socorrido por um Deus que me fez e que sabe que eu preciso de ajuda. Então eu vou enfrentá-la com coragem. Amém. Eu consegui. Hoje eu tô meio fora de esquadro. E eu tô aqui na dúvida se eu consegui chegar onde eu queria. Vocês entenderam que tudo depende do ponto de vista de onde você quer ver? E aí, qual seria então o propósito desse Deus? O texto continua. E aos que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Qual que é então a vontade desse Deus que está por trás de tudo? Que eu seja conforme o seu filho Jesus Cristo. Maravilha. Então eu tenho uma referência. Aí eu não ando mais de acordo com o caminhar geral, eu não nado mais de acordo com a maré, eu não tenho mais que ir na onda, eu tenho uma referência clara. Esse Deus que está por trás de tudo, que me fez com um propósito, que tem participação na minha vida cotidianamente, esse Deus também me deu uma referência clara. E essa referência é Jesus Cristo. Eu falei sobre ele um pouquinho no encontro passado e vou falar hoje de novo. Olhar para ele é descobrir a vida que a gente devia ter e não consegue ter, mas que se ele nos ajudar, a gente consegue. E encontrarmos a felicidade que a gente não encontra quando vive a vida como se ela fosse um acaso, mas que a gente só encontra quando vive a vida como presente de Deus. Quando a gente vive a vida como um acaso, a gente não tem compromisso com nada. Se a vida é um acaso, quem me julgará se hoje eu estou roubando o meu amigo? Desde que ele não me pegue, eu saio por cima. Esse é o pensamento de um monte de gente nos nossos dias. Ah, mas ninguém viu. Ah, mas ninguém pegou. Ah, o sujeito que se deu bem. Ninguém viu o que ele fez, ninguém pegou, olha aí, agora está desfrutando. Essa é a ética do nosso mundo. A ética do resultado. É o pragmatismo, o utilitarismo. Vale o que dá certo. Você roubou 2.000 do seu vizinho e ninguém pegou você, você é um espertão. Honestidade nesse mundo não vale nada. Às vezes nem dentro de casa. O sujeito é honesto na rua, no trabalho, ele chega em casa, a mulher diz assim para ele, você não é honesto, você é burro. Fulano lá, ó, é esperto. Fulano lá que é inteligente. Você quer se dar uma de honesto? Você não é honesto, você é burro. Honestidade não tem valor nem dentro de casa, às vezes. As pessoas que nos amam não valorizam isso. Porque no mundo vale o que dá certo. Se tudo é acaso, então eu faço valer a minha oportunidade e me viro do meu jeito. Agora, se há um Deus por trás de tudo isso, eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta. E aí, não é uma questão de resultado, é uma questão de caráter. Deus não vai me perguntar quanto eu produzi. Deus vai perguntar como eu vivi. Quais foram os meus valores? Vocês estão percebendo? Faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. E aí a vida que Deus quer que eu e você vivamos está todinha concentrada na figura de Jesus Cristo. Ele é o exemplo, ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. E que bom seria se Deus levantasse aqui na nossa cidade uma geração de homens parecidos com Jesus Cristo. Que não venha a vida como fruto do acaso, mas que conseguem viver como pessoas chamadas por Deus. Que não tem uma ética dos resultados, mas uma ética do coração. Que não fazem o que dá certo, mas fazem o que é certo. E que são felizes com isso. Porque a felicidade está aí. Não em que possamos ter grandes golpes de sorte, como disse Benjamin Franklin. Eu acho que eu já disse essa frase aqui. A vida não consiste em grandes... A nossa felicidade não consiste em grandes golpes de sorte que podem ocorrer poucas vezes, mas em pequenas coisas que acontecem todos os dias. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Hoje eu vou fazer um desafio para você. Por favor, não se sinta constrangido. Por favor. Feche os seus olhos. Não olhe para mim, não olhe para ninguém. Eu estou muito convicto da presença de Deus aqui conosco nesse nosso tempo juntos. E eu tenho certeza, apesar da minha fraqueza, da minha incapacidade pessoal, até do meu cansaço, que Deus mesmo falou ao coração de algumas pessoas hoje aqui. Pessoas que nunca tiveram coragem e nunca nem pensaram em dizer que não existe um Deus, mas que sempre viveram como se a vida fosse fruto do acaso. Aproveitando oportunidades pontuais, fazendo conforme dá na cabeça, ou qualquer coisa nesse sentido. E eu queria orar com todos vocês hoje, mas eu queria fazer um desafio. Se você quer hoje, nessa reunião, tomar uma decisão de viver a vida não como fruto do acaso, mas na certeza de que há um Deus por trás de todas as coisas, e que esse Deus não deu um pontapé inicial no mundo e nos largou para lá, mas esse Deus revelou a sua vontade na pessoa linda e maravilhosa de Jesus Cristo, que se tornou o nosso exemplo e o nosso Salvador. Porque se essa for a sua vontade, eu queria orar com você especialmente nesse dia. Você que quer levantar hoje aqui e dizer: eu não vou mais ver a vida como fruto de acaso e não vou mais me desesperar. Eu vou ver a vida como presente de Deus e vou me alegrar mais. Porque se esse for o seu desejo, estamos todos de olhos fechados. Eu vou pedir que você fique em pé e onde você está, e nós vamos orar juntos. E eu vou orar com você. E hoje você vai sair daqui decidido a crer em Deus, independentemente das suas circunstâncias. Se você quer essa oração, fique em pé, eu vou orar com você. Muito bom, Pai, muito bom que o Senhor está fazendo na nossa vida. Senhor, eu quero orar por essas pessoas, por todos nós, na verdade, mas por essas em especial, porque hoje elas estão tomando uma decisão que vai mudar tudo daqui para frente. Hoje elas estão tomando a decisão de encarar a vida pela fé. Nós descobrimos hoje que há dois tipos de pessoas: as que acreditam que não existe milagre e as que acreditam que tudo é um milagre. Essas pessoas estão em pé porque querem ver tudo como um milagre. Querem ver a tua mão por trás de tudo. Querem sentir-se guardadas por essas tuas mãos. Querem sentir-se amparadas por essas tuas mãos. E eu oro por elas em nome de Jesus, para que saiam daqui hoje com seus corações pacificados, guardados, tranquilizados, abençoados. E que a certeza de um Deus por trás de tudo seja também a certeza da segurança delas no amor desse Deus. Pai, nós falamos tantas coisas hoje aqui. Algumas talvez até insistentemente, eu não sei, Senhor. O que eu sei é que nós queremos sair daqui hoje enfrentando de um jeito diferente as nossas lutas. Nossas lutas não são mais o desencadear de uma tragédia generalizada, mas as nossas lutas são uma oportunidade de aprendermos mais de Ti. Dá-nos essa alegria, Pai. Põe um sorriso nos nossos lábios. Talvez alguns homens aqui sejam carrancudos, nervosos, batidos, desesperados no seu dia a dia, que hoje saiam daqui animados, bem-humorados, com um sorriso no rosto, fortalecidos, cheios de esperança e fé, para que a nossa postura diante dos problemas seja diferente. Eu oro por esses homens aqui hoje, Senhor, por mim, por todos nós, para que as nossas vidas sejam um testemunho de que há um Deus por trás de todas as coisas e que esse Deus está completamente revelado na pessoa linda e maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois é no nome dele que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos ficar todos em pé? Você vai, antes de sair, deixa eu só dar um aviso. O Damásio está lá no fundo com o convitinho para o jantar, não é, Damásio? R$40, preço de custo, R$40 o casal. A gente pensou muito antes de fazer isso, não é? Porque, como você sabe, aqui a gente não fala sobre dinheiro, a gente não fala sobre eventos, a gente não fala sobre ministérios específicos, não divulga igrejas. Aqui é um ambiente para a gente falar só de Deus. Mas muitos homens têm cobrado, pastor, eu sinto falta de poder trazer a minha mulher. Então foi por isso que a gente fez o jantar. A gente resolveu fazer isso a preço de custo para não passar essa ideia de que a gente está tentando ganhar alguma coisa. R$40 é o preço mínimo que a gente conseguiu fazer para custear até garçom, essa coisa toda. E você só vai pagar, além disso, a bebida que você tomar. A gente até pensou em incluir a bebida, mas aí cada um bebe uma coisa. A gente acabou deixando por conta do hotel os pedidos de bebida. Então, se você quiser participar, não é uma coisa que a gente quer que todo mundo participe. Quem puder, quem quiser, não é? A gente pensou até naquelas pessoas que às vezes estão vivendo um momento financeiro difícil. R$40 você não leva a sua esposa num restaurante da cidade, não é? Então não é uma coisa elitizada, é uma coisa para quem puder. É claro que não resolve, talvez alguns não possam, a gente vai ficar muito triste, mas se você puder, nós vamos ter uma palavra como essa aqui no dia, sua esposa vai estar aí, vai ouvir, e a gente vai ter um tempo de comunhão entre nós também, tá bom? Então se você for participar, fala com o Damásio ali e confirma a sua presença. Dá um abraço em quem veio hoje ouvir a palavra com você. Vá na paz, que você tenha um restinho de semana abençoado, um feriado abençoado, que você tenha um ótimo feriado. Descanse, por favor, curta a sua família, curta amigos, curta a sua fé. E até quarta que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.